Boa tarde. Essa é a primeira vez que eu estou conversando com vocês e espero que essa gravação fique pelo menos razoável. Irei tentar colocar uma das músicas prediletas que eu gosto dessa primeira vez. Esse é o primeiro podcast e é apenas um teste. Obrigada, gente.